6 mil vagas para o concurso público 2026 em todas as categorias no Ministério da Saúde estão disponíveis para as 21 províncias do país. As candidaturas serão feitas através de um portal oficial que brevemente será anunciado pelo órgão de tutela já nos próximos dias. Para esta ação, serão admitidos apenas aqueles que forem angolanos e que tenham o bilhete de identidade, certificado de habilitação literária e a carteira profissional. O Diretor Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde, Batista Monteiro, diz que as 6 mil vagas vão ser suficientes para dar cobertura nas unidades sanitárias existentes. O concurso público de 2026 para o setor da saúde terá 6 mil vagas. E essas 6 mil vagas estão garantidas pelo Orçamento Geral do Estado. Não é verdade que o concurso público apenas terá 3 mil vagas. Na verdade, são 6 mil vagas em todas as carreiras e irá acontecer em todas as províncias do nosso país. Neste momento que falamos, ela ainda não começou. Estamos a aguardar dessas respostas. O mês é este? Sim. Nesta altura, todas as condições estão a ser criadas, desde a financeira, entre outras, é o que explica Batista Monteiro. O concurso irá ocorrer de forma eletrónica, tal como tem vindo a ocorrer desde 2018, mas as 6 mil vagas vão dar, nesse momento, para cobrir as necessidades. O setor está a criar as condições precedentes, as legais e financeiras. Participam nessa fase outros entes públicos para criar essas condições. Essas condições vão desde as questões legais até as financeiras e terminam com a publicação dos diplomas em Diário da República. O Diretor Nacional dos Recursos Humanos do Ministério da Saúde recomenda muita investigação para os candidatos e desaconselha a não procederem inscrições a nenhum portal até o pronunciamento oficial. Prepararem os documentos, estudarem, de forma que tão logo haja abertura do concurso, publicação dos tópicos, eles de facto possam estar preparados para realizar um bom texto, de acordo com o mérito. Não há contacto dos candidatos até o período da prova. Queremos aproveitar para recomendar aos nossos profissionais de que precisam ter cuidado. O Ministério ainda não anunciou o site do lançamento do concurso. O Ministério da Saúde, através das suas plataformas, em um comunicado oficial, como manda a lei, irá anunciar de facto onde os candidatos deverão aceder para realizar o concurso. Confirmada 6 mil vagas para o ingresso no setor da saúde para o ano de 2026 em várias categorias. Ouvíamos o Diretor Nacional dos Recursos Humanos, Batista Monteiro.